me destrói, o meu coração querendo a sua volta. Eu até tento disfarçar, mas quem diz que dá, tô pedindo arrego. Eu já tentei terapia, tô no álcool noite e dia, e só você pode trazer de volta o meu sossego. É só pensar em você que a minha mente buga, minha mente buga. É só pensar em nós dois fazendo amor na chuva, minha mente buga. Volte pra mim, a sua ausência só me perturba. Banda Amor Covarde, chama repressão. Eu até tento disfarçar, mas quem diz que dá, tô pedindo arrego. Eu já tentei terapia, tô no álcool noite e dia, mas só você pode trazer de volta o meu sossego. É só pensar em você que a minha mente buga, a minha mente buga. É só pensar em nós dois fazendo amor na chuva, minha mente buga. Volte pra mim, a sua ausência só me perturba. É só pensar em você que a minha mente buga, minha mente buga. É só pensar em nós dois fazendo amor na chuva, minha mente buga. Volte pra mim, a sua ausência só me perturba. Volte pra mim, a sua ausência só me perturba.